Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque Líder no Alentejo Central é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu. Olá, boa tarde, bom ano e bem-vindos ao Destaque Líder no Alentejo Central. Começamos o ano com uma empresa que se dedica à produção de plantas aromáticas em modo de produção biológico. Connosco temos o Alexandre Silva, da Quinta Aromática, com quem vamos descobrir este projeto. Boa tarde, Alexandre. Olá. Obrigada por estar aqui. Bom ano. Obrigado, igualmente. O Alexandre dedicou grande parte da sua vida profissional à comunicação, como jornalista. Uma área que é diametralmente oposta desta que se dedica agora na Quinta Aromática. Como é que isto aconteceu? Porquê é que decidiu dedicar-se a este projeto e começar este projeto? Antes de mais, boa tarde. Comecei este projeto numa propriedade da família, dos meus sogros, que tinham disponibilidade de uma parte de terreno. A minha esposa, dava-se na altura com uma amiga que já produzia plantas aromáticas, começou a surgir esse gosto. Fizemos uma pequena experiência e a produção foi aumentando, aproveitando esse terreno dos meus sogros, que é aqui em Évora, e começámos a produzir algumas espécies. Depois contactámos algumas empresas certificadoras e passámos logo para o modo de produção biológico. Já tinha alguma experiência ou formação prévia nessa área ou foi assim? Nada, não tinha completamente. Nada. Foi com a ajuda dessa outra produtora que foram percebendo como é que se fazia. Exato, e fizemos algumas visitas também a produtores. Participei em alguns pequenos cursos de produção de plantas aromáticas, em que tinha todo o processo desde do tratamento do terreno, também da plantação, da secagem. E pronto, e fomos fazendo assim algumas formações, fomos aprendendo, fomos lendo alguns livros e começou a surgir então este projeto. Foi por tentativa e erro também, por testando o que queriam fazer e vendo se resultava e iam prosseguindo. Exato, e fomos também copiando aquilo que os outros faziam, mas fomos fazendo por nós, fomos mexendo na terra, até com os nossos filhos mais pequenos, fomos plantando, foi crescendo. E pronto, e se calhar hoje, dessa fase inicial, fazia algumas coisas diferentes, não é? Como é óbvio. Claro. Mas isso faz parte do processo de aprendizagem. Sim, mas acho que correu lindamente, pelo menos aquele bocadinho que, onde tudo começou. E começaram então nesse terreno que tinham em Évora, mas depois, numa fase já mais, numa fase posterior, já com o projeto se calhar mais consolidado, passaram a produzir também em São Mansos. Sim. Essa área já existia ou foi adquirida porque tinha características ideais para o que queriam fazer? Começámos a produzir e a vender, mas como a área era pequena, as quantidades também eram pequenas. Uhum. E como é que ia dizer? Era necessário fazer mais quantidade para também que os nossos clientes nos pudessem comprar. E entretanto, pronto, a conversa casa, decidimos andar à procura de alguns terrenos e fomos parar a São Mansos por duas situações. A primeira, porque tem boca de rega de Alqueva, temos sempre água assegurada. Claro. E depois, pela proximidade também com Évora e por ser um terreno não muito grande, ideal para este tipo de produção. Aliás, até somos vizinhos de outro produtor de aromáticas que esteve aqui neste programa há pouco tempo. O que é bom, pelo menos por causa das questões da contaminação e da partilha de experiências. Sim, exato, e vamos partilhando experiências e isso é bom. E depois surgiu essa ideia de adquirir esse terreno e ao mesmo tempo submetemos, porque na altura, e estamos a falar em 2015, ainda era um jovem agricultor. Uhum. Tinha eu 39 anos. E então foi a altura indicada para submeter esse projeto de jovem agricultor e também de apoio ao investimento. e arrancámos daí. Permitiu-se dar sustentabilidade. Exatamente. E qual é a área que tem de exploração atualmente? No total são 2,3 hectares. 2,3. Mas no início, quando iniciaram, quer dizer, não plantaram logo a totalidade porque começaram primeiro só em Évora, né? Tinham uma área mais pequena. Sim, aqui é um terreno com meio hectare e só uma pequena parte pois, relativamente sim, pequeno. Outra temos aves, fruto e outras coisas, e horta também. Uhum. Só numa parte desse terreno é que temos essa plantação de aromáticas que hoje que foi o nosso campo de experiências, onde nós aprendemos muito sobre cada uma das espécies e onde pudemos, pois, transpor esse conhecimento para este terreno grande, onde fazemos agora não é, as coisas completamente diferentes. Não é? E quando iniciaram, tem ideia quantas espécies produziam? Sim, está tudo aqui gravado na cabeça. Olha, começámos com tomilho, limão, cidreira, hortelã-pimenta, erva-príncipe, já disse tudo. Três. Tomilho, limão, cidreira, erva-príncipe, hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta. Exato. Depois plantámos também algumas auxiliares, o alecrim, o rosmaninho, a lavanda. Por causa sim. de servirem mais, como equilíbrio sim. ecológico e lúdico. No ano seguinte fizemos uma área de erva-príncipe e depois as perpétuas. E decidiram-se por essas sim, para iniciar? Sim. Porquê? Foi por aconselhamento ou foi as que acharam que se tinham adaptado melhor? Eu acho que são aquelas que no nosso seio familiar melhor conhecemos e é as que se adaptam melhor aqui a esta zona do país. E depois há uma ou outra também a pensar na questão comercial, porque se calhar tem um pouco mais de valor do que as outras. Exato. Uhum. E atualmente, quantas espécies é que produzem? Como é que decidem também como é que são, quais são as espécies que vão plantar? Quais as que vão deixar de produzir? Como sim. é que é feito esse processo? Neste momento não vamos deixar de produzir nenhuma. Todas são importantes. Se calhar até podemos é aumentar outras, porque entretanto, logo em 2015, começámos a produzir a granel, ou seja, o produto é seco e depois... é ensacado e vende a granel ao cliente em grandes quantidades. Não eram muito grandes, porque o terreno era pouco, mas para ter o melhor aproveitamento comercial das plantas, começámos logo a fazer embalamento. E começou até no colégio do meu filho, no colégio infantil, houve um mercado de Natal e levámos alguns sacos para vender e que esgotou logo no instante. E pensámos, as pessoas gostam do produto, olha, vamos começar a fazer umas embalagens, começámos a fazer a marca. Que nasceu então a Quinta Aromática, que foi registada, e começámos a vender essas espécies em embalamento. Temos algumas lojas aqui em Évora, também em Elvas, temos em Lisboa também uma parceria convosco com a Associação Monte, que tivemos lá há pouco tempo. Na loja do Intendente. Sim, e não temos ainda mais lojas, porque... Ou seja, é a família que faz todo este processo e para dar agora um passo seguinte temos que pensar também em aumentar o quadro de pessoas. De pessoas. Esse passo se calhar exige isso. Mas depois, ainda voltando um bocadinho atrás, quantas espécies é que produzem atualmente? Sim, atualmente aqui em Évora produzimos todas essas em pequenas quantidades. No projeto de jovem agricultor, nesse projeto que foi implementado em São Mansos, temos quatro espécies. Temos o tomilho-limão, a lúcia-lima, a hortelã-pimenta e a erva-príncipe. E este ano arrancámos também com uma área de perpétua roxa e perpétua vermelha. Nós estamos a falar na ordem das 120 mil plantas. Mas de vez em quando é necessário substituir as áreas de plantação. Ainda não passaram por isso, se calhar. Não, substituir as telas por causa da degradação não, ainda não, do material ainda não. Não, isso ainda não. Normalmente o período anda aqui entre os 7 anos, sete período anos, médio. Ainda é muito cedo. Ainda é cedo. Há algumas plantas que já se perderam. Por exemplo, a erva-príncipe, houve uma ou duas ou três noites de geada logo no primeiro ano e das 13 mil plantas sobraram 2 mil. É uma quebra enorme. Foi uma quebra enorme. Isto acontece na agricultura. Claro. Não é? Estão sempre sujeitos às condições climatéricas. No ano seguinte, dessas 2 mil, fomos fazendo a retancha, ou seja, fomos aproveitando das plantas que sobreviveram, fomos fazendo a plantação direta, retirando, né, dessas plantas mais. Fizeram estacas. Fazemos estacas. Neste momento já consegui repor cerca de metade daquilo que se perdeu. E consigo manter agora no terreno. Como? Tivemos que fazer um investimento grande em tela, que chama-se manta térmica, em que agora já, em que todos os invernos temos que cobrir toda esta área, vamos a falar de, sei lá, 2.500 metros. Para prevenir essa queda de gelo, porque é uma planta tropical, não se aguenta a temperaturas abaixo dos 0 graus. E nessa altura, numa altura que eu por acaso até estive lá numa manhã dessas, estavam menos 3, menos 4. Pois. Foram geadas muito, muito fortes e foram seguidas que a planta não resistiu. Ficava tudo branquinho. Sim. Tem a produção certificada em modo de produção biológico. O que é que vos levou a optar por este tipo de produção? Desde o início que tinham essa ideia? Sim, faz todo o sentido nas plantas aromáticas, sobretudo para este destino, para infusões, para a cosmética, faz todo o sentido e é assim que é exigido, até porque para os nossos clientes assim também exigem. Em termos de qualidade? Em termos de qualidade. A planta que é convencional tem outro tipo de características muito inferiores. É produzida de outra forma. É produzida de outra forma. E tem as próprias características, os seus óleos essenciais, tudo. Não se comparam. E o valor, ou seja, dá-nos muito mais trabalho. Estamos a falar em muito mais horas de mão de obra na biológico, sobretudo para controle de infestantes, para verificação de pragas, todas as situações. Mas também a planta também tem outro valor. Que não tem a planta convencional, não é? Pois, porque tem outra qualidade, não é? Sim, tem outra qualidade. Acha que existe um mercado nacional para este tipo de produtos, como as vossas infusões em modo biológico? Qual é o vosso mercado preferencial? Como é que chegou o produto? Disse já que era uma parte que inicialmente, pelo menos, dedicavam quase tudo a granel e depois formaram a marca. E neste momento, como é que é o escoamento? O escoamento é total. Mas quais são os canais que utilizam? Sim. Neste momento, a Quinta Aromática, em embalagens, há pouco já referi, temos algumas lojas. Tem a produção com a marca, não é? Sim, com a marca Quinta Aromática, que temos algumas lojas aqui em Évora, não sei se posso dizer o nome. Pode dizer. A gente da minha terra, também a loja Divinos Gourmet, no mercado municipal. Temos também em Lisboa no Etendente, também é um projeto, né, dos territórios e também das associações. Temos também na Biocompanhia em Elvas e pronto, estamos já à procura de outros espaços também, mas sempre com um crescimento sustentado e equilibrado, para que não falhe o stock, pelo menos nestas lojas. Né? Depois, estamos a falar, se calhar, 90% da nossa produção é a granel. Os outros 10% é para o embalamento. E este, o granel, se calhar desses 90%, 70% é para o mercado francês, tudo para exportação. É absorvido tudo para o mercado francês. Sim, sim. E os outros, e os restantes, é também para algumas empresas nacionais que também compram. Mas acho que as empresas nacionais estão a comprar cada vez mais. A granel ou... A granel. Depois transformam e fazem as suas marcas. Ou seja, já tem um bocado essa intervenção no mercado. Sim. Mas é recente isso, não é? Sim. Quer dizer, algumas empresas já estão no mercado há muito tempo. Mas eu acho que eles estão a criar esta gama de biológicos. Trabalhavam muito com os convencionais. Pois. Daquilo que vemos nas grandes superfícies de infusões. E acho que estão a criar agora também um nicho de mercado para os biológicos. Pode ser aí a aposta. Até porque as grandes superfícies também começam a apresentar mais produtos biológicos. Sim. E acabam por procurar também fornecedores, não é? Exato. Teve um apoio como jovem agricultor, como já referiu, na altura quando implementou a segunda fase do projeto. Como é que decorreu este processo de candidatura? Foi fácil ou tiveram dificuldades a aceder à informação necessária? Como é que decorreu este processo? Foi fácil. Foi fácil? Sim. Conseguiram ter acesso à informação, saber onde é que tinham... Sim. Foi. Não tive, assim, grandes problemas. mesmo na... Eu por acaso eu tenho feito sempre todas as partes de pedidos de pagamento e assim, tem sido e na fase de candidatura também. Sim. Por parte também das equipas técnicas também me têm ajudado, às vezes há algumas dúvidas, não tem sido nada complicado. Porque às vezes as pessoas queixam-se um bocadinho, ou se têm dificuldade em aceder à informação, ou não sabem, pronto, e também é importante perceber que se calhar não é assim tão complicado não fazer isso. Temos que ler os manuais. Pois, isso é capaz de ser essencial. O que é que diria que correu melhor e pior na fase de implementação do projeto? Olha, o que correu pior foi o tempo. O tempo? Sim. A duração não, da implementação? Não, o tempo, as condições climáticas. Tive ali um bocadinho azar. Na altura, quando eu comecei o projeto, não estou a falar na primeira fase que fiz, por capitais próprios. Exato. Na quinta dos meus familiares. Estou a falar no outro terreno em São Manso, onde está este projeto de investimento, não é? Apoiado. Comecei depois a preparar o terreno num verão, que foi aquele verão dos mais quentes que Portugal teve, e foi um bocadinho difícil, porque depois vieram as plantas e tive alguma mortandade em algumas espécies. E depois logo a seguir vieram as geadas, ou seja, tive ali assim um ano assim um bocadinho complicado. Eram plantas muito jovens e elas não aguentaram. Elas agora, neste momento, para o ano, penso eu, que vão entrar em velocidade de cruzeiro. E pronto, tem feito algumas, a gente chama-lhe retancha, que é replantar aquilo que desapareceu. E o que é que correu melhor? O que correu melhor, neste momento, tem sido a capacidade de escoamento, até me supera as expectativas. Não tenho uma grama em armazém. Isso é bom. É bom, é ótimo. Só que quem quiser investir neste tipo de projetos de aromáticas, tem que pensar que dá muito trabalho. Claro. Porque a mecanização é praticamente nula. Pois. E é agricultura, como tudo. E é agricultura, não é? Isto às vezes estamos lá em cima, que está tudo a correr bem, e no outro dia a seguir está tudo a correr mal. Pois. Mas pronto, temos que saber aguentar e dar a volta. O projeto iniciou em 2015, com essa primeira fase. Sim. Passados quase 5 anos, o que é que diria que são os maiores desafios com que se debatem atualmente? Neste momento, gostávamos muito, nós como produtores de aromáticas, que estas plantas fossem mais valorizadas. O preço de mercado fosse superior. Exatamente. E o que é necessário para que isso aconteça? O que é que isto é necessário para que isso aconteça? Eu acho que é necessário olharem para a qualidade do produto português. Acho que é dos melhores que há no mercado. Mas quando diz olharem, refere-se a quem? Estou a falar aos grandes clientes, não é? Que estão nesta área. Neste caso, por exemplo, dos franceses que adquirem grande parte do produto. Sim, sim, sim. Considera que não há uma avaliação positiva, ou assim tão positiva, do produto português? Há uma avaliação positiva, aliás. Há certas espécies que o preço tem vindo a aumentar. Uhum. Mas para que conseguimos no futuro garantir estas qualidades, porque a mão de obra é escassa e é cara, é que existe, não é? E os apoios também são poucos, é preciso que o produto seja um pouco mais valorizado, porque senão, a nível do setor em Portugal, a nível de novos produtores, haverá uma estagnação nos próximos anos. Penso. Mas o produto português é bem cotado no mercado, por causa das características organoléticas, não é? Exatamente. Não é? Nosso clima, a nossa terra, a quantidade de horas de sol que temos aqui no Alentejo, favorece este crescimento e estas características das plantas. Em relação a esta questão da comercialização, esta valorização, se calhar, apesar de haver a valorização da qualidade, não há uma valorização comparável, não é, no preço. Sim. Isto porque há, se calhar, uma inflexão de mercado, ou porque há outros produtores com grandes áreas noutras partes do mundo que vendem mais barato. Sim, têm uma mão de obra muito mais barata. Conseguem mão de obra. Estamos a falar nos países sul-americanos, também levado dos países na zona da Índia, toda essa zona aí asiática, acho que são concorrentes com os quais nós não conseguimos ombrear, não é? Porque, pronto, é uma mão de obra muito mais barata. Nós estamos na Europa, aqui em Portugal, a mão de obra tem o seu preço, não é? E não é fácil de encontrar. Pois, não é nada fácil de encontrar. Atualmente utilizam só ou maioritariamente mão de obra familiar, é isso? Na altura das colheitas e também das mondas, serviços externos. Serviços externos. Tem que ser. Não há outra hipótese. Pois, é nessa altura que sente que há alguma dificuldade em encontrar pessoas. Dificuldade em agendar com essas empresas. Porque essas empresas depois trabalham também noutros setores, no olival, na vinha e agora no amendoal também. Áreas maiores. Têm os serviços contratados e às vezes para encontrarmos ali um espaço na agenda dessas empresas, para nós, não é fácil. E depois nós também, as próprias plantas também têm o seu tempo para colher. Pois, o timing é importante, não é? Os infestantes têm o seu tempo para controlar e às vezes é difícil aqui coordenar isto tudo. Não é fácil, não. É mais difícil do que ser jornalista. Pois, tem outros componentes que ser jornalista, se calhar, não. O que é que vos falta fazer? Que projetos é que têm para o futuro? Olha, o projeto que eu quero terminar neste momento, agora no final do ano foi concluído o projeto de jovem agricultor e tenho outros pequenos investimentos, eu decorrer também que submeti, que era um projeto que estava na uma candidatura da Associação Monte, que tem a ver, ou seja, nesse projeto tem duas vertentes, ou seja, a área, uma aposta financeira em novos equipamentos para a área produtiva, ou seja, mais estruturas para de secagem, porque aquelas que tinha no outro projeto não me garantiam. Não são suficientes. Exato. E então precisei de fazer mais, ainda bem, né? Porque produz, ou seja, estou a colher mais do que aquilo que pensava e mais rápido. E também construí dentro de um armazém também uma área de apoio em que está englobado também uma sala de embalamento, também com características já diferentes, apropriada para fazer o embalamento, que acho que é aquilo que quero apostar no futuro. Que é o que também fazia falta ainda, complementar. A Quinta Aromática tem que começar agora também a expandir-se pelo território. Mais, português. Exatamente, para já. Sim. Se houver convites e oportunidades de ir para fora também. Não. Claro. Mas gostávamos de ter mais lojas, mais um crescimento sustentado. Nada de muita coisa agora ao princípio. Depois o importante é nós conseguirmos também satisfazer esses clientes. Não é? Pois. E que conselho é que daria quem está a iniciar agora o seu próprio projeto? Que conselho? É importante fazer visitas a quem já está instalado. Acho que isso conhecer é o principal. A realidade. Conhecer a realidade, porque acho que isso é o mais importante. E se não tiverem experiência nesta área, convém também fazer algumas experiências com as espécies e saber se elas se adaptam à zona onde se vão instalar. Testar um acho bocadinho, que isso é importante. Sim. Falar com pessoas que já conhecem. Acho que é importante setor. Fazer esse tipo de visitas, porque nós, mais que ninguém, não é, conhecemos a realidade, não é? Quais são, como é que é dizer, quais são as plantas que neste momento estão mais apetecíveis no mercado, isto depois tem sempre as oscilações. Varia, não é? Claro. E também a forma como se trabalham. Obrigada, Alexandre, pela companhia e por partilhar a vossa experiência connosco. Muito obrigado nós. Obrigada também a quem nos ouve e acompanha todos os meses. Podem ainda ouvir-nos ao longo deste mês, aos sábados, após as 16 e no dia 6 de janeiro, após as 15. Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo.